1212 testando o som, MV Bill está em casa. Juntamente com meu parceiro Japão, Viela 17, 1212 testando o som. É com você, representa. Ser pivete na favela é só problema. Vive desacreditado, pouco estudo, muito esquema. Só pó, só merla, só álcool. O sonho é tá montado num carro importado. Destaque, o olho vira, tá com pulso acelerado. No ronco, seis canecos, só viagem, só estrago. Escola, boteco é melhor e tem parceiro. Caderno só pra seda, só loucura, só maneiro. No rap, moleque segue a trilha desde cedo. Cantor vira vapor e cliente é ele mesmo. Pra tá no visual, relógio louco, é isso mesmo. Rolé em um apageiro, se moscar vai senta o dedo. Sem caô, já era esse sonho de doutor. No rastro da cobra pisou, olho de águia morou. E tem instinto, tá ligeiro, tudo a vera. Moscão pede arrego, cê é playboy, então já era. Não teme, polícia muito menos fala grossa. Pipoca sem papo é roça, madame sorriu, destroça. Tá no covil, o lobo na empreita, tio. Vira fumaça, nem me viu, bati carteira no cio. Pequenos homens que não temem o perigo, mané. Que tão na pista traficando, defendendo qualquer. Não tem sonho, contam com uma sorte. Viaja na onda, mas caminha na estrada da morte. Pequenos homens que não temem o perigo, mané. Que tão na pista traficando, defendendo qualquer. Não tem sonho, jogam com uma vida. Faz a correria no processo de descida. Japão, o bagulho tá doidão. Os moleque no apetite sonhando virar ladrão. Na condição, boladão, uma alma vai embora. A lata de merla estraga por dentro e por fora. Com o ódio do mundão que o ignora. Faz as subas leis, tu sabe que eu também sei. Garoto novo, preto com sotaque de favela. Tá preparado pra guerra. Cada instante pode ser a sua hora. Considerado e odiado, bom de mora. Quem tá se acostuma, porém quem é de fora se apavora, pela vida implora. Agora que o monstro nasceu, você não dividiu, tão de olho no que é seu. Se liga na fita, moleque, que o anjo virou bicho de pistola e fuma beck. Nas ruas da CI, ninguém me contou, eu vi. Abandono tipo aqui na CDD, não é difícil de se ver. Mesmo assim, eu sobrevivi, sendo a exceção na regra que não favorece. Juventude na favela, a sociedade esquece. Depois que cresce, é lembrado com frequência. Vira referência, representante da violência. Com consequência pra quem vive a seu redor. Já tá na desvantagem, ainda leva a pior. Então se liga só. Ambição em alta voltagem. Já ficou no prejuízo, agora que é vantagem. Pequenos homens que não temem o perigo, mané. Que tão na pista traficando, defendendo qualquer. Não tem sonho, contam com uma sorte. Viaja na onda, mas caminha na estrada da morte. Pequenos homens que não temem o perigo, mané. Que tão na pista traficando, defendendo qualquer. Não tem sonho, jogam com uma vida. Faz a correria no processo de descida.